Fox 6, gente, bom dia. Então, 3-8-1 está autorizado o final do segundo. Chama 0, você está na 3, você está exaltando o primeiro 0, com 8. Contato Natal na decolagem, 57 da puta, transação Caju, para o mês de voo 370. O Caju 370, 350, apresenta o Jamo. Jamo? Está direto o Jamo, 370. Já, 370. Sam 3816, chame Torre 118, decimal, 95. 215, seja com ele. Autorizando o pouso na pista 0, são 3816. Autorizado Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 13. Portão 3216. Portão 03. Alfa, Juliette, 03. Portão 3216. Saúde, saúde, negativo, 95, decimal, 4, 5. 2085, 2546, boa. Uno 61 com informação Eco. Solicitou 380 Galeão. Número 561, se inscreve em autorizados e aprendeu 44, após conforme rota do plano de voo, em 380. Efeito segue a curva 1, letra Dóptilo. Transponder 5466, frequência do controle de Salvador, 1-2-0-2-9. Autorizado Galeão, nível 380, via aprendeu 44. Segue a Dóptilo. Saída Sanvo, Leda, Dóculo, aí 54M1, transponder 120, decimal 8, é o controle, gol 1561. 1561, correto, reporte pronto para pushback, seu nome, empate 3. Vai chamar o 1561. Stand by, check the engine 1911. Standing by, engine 1911. No 1911, Raj, copy. Engine 1911. Engine 1911, clear. To Sierra Alpha Echo Zulu. Via flight plan routes. Flight level 360. Arbor 1 departure and Alpha transition. Call code 5467 and Salvador departure. Control 120.8. Spoke 5467. 5467. Pleasure to 6745 via private crew, climb to flight 360 via 41 departure, also transition. Spoke 5467 and master departure frequency will be 120.8, that's Mina 1911. Alright, sure, engine 1911, just confirm our border 1 departure and Alpha transition, come ready to push back and start up. Departure and Alpha transition, we call you back when ready to push and start up, engine 1911. não é Ponte Táxi 1561. Chama Ponte Táxi 1561. Diego 1811. O voo 1561 está afanado. É o PLB 1973, 3 horas e 40, altera na Campinas. O 1561 está estruturado. Via parte 1, ponto de Capuchino 0, via Taxo Índia. Reporte pronto, ponto de espera de Chatinho no 0 noite. Aqui a parte 1, Uno, Taxiway Índia, chama no ponto de espera 1908, ajuste 1951. Boa noite, 1911. Professor, 1891. Sente da Eco atualização para Porto Alegre. Boa noite, 1911, informação em curso Fox, guarde 4. Guarda, 1911. Sierra da Alfa 10, pronto. 5.1, Zanero decolar, pista 1.0, vento 1, 5.0 graus, 0.7 marcha. Livre a linha decolada, 1.0, gol 1, 5.1. Mais 30 segundos, igual no 8 nono. Decolada 1-3 no controle Salvador, 1-2 0 decimal 8. 3-0-8, posso ter visto, 5-0. Gol no 8-1-1.4. Prossiga. Autorizado para Serra Bravo, Papa Alfa, fugir a rota do plano, nível de voo 3-4-0. Saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5473, controle Salvador 120 decimal 8. 40 autorizado para Salvador, subida água, Elefa, água 1, Elefa, 5473, transponder 08 ao controle, gol 8, gol 1. Correto, gol 8 no 1, segue via rota, reporte para a pushback acionamento. Para a pushback acionamento, gol 8, gol 1. Livre acionar repostagem, gol 8, gol 1. tráfego 985 agora, 5h30, alterada cabine. Táxi ligado via Índia, ponto de pé, pistão zero, reporte pronto, ajuste altíssimo 0018. Ever, táxi via Índia, quando estiver a chamada pronto, 0018, altíssimo 0811. Solo, bom dia, Ocean Alpha, Charlie Alpha. Ocean Charlie Alpha, na chuva. Charlie Alpha está na posição 06 do parque principal, solicita rebote para a ponte número 4 do parque principal. Cruzado, acho que Charlie Alpha é a ponte eterna. Sim, botará o térmico, acho que Charlie Alpha. Sellers, via 191-1011, with formation extra to a safe airport, repo for install. INT 1911, clear to push and set up from Regitech.